3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Começa o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Sou alvinegro da Vila Belmiro. O Santos vive no meu coração, é o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Salve, salve, rapaziada, eu sou o Edu, estamos começando mais um Papo do Fino. E hoje o programa é mais do que especial, eu diria, é histórico. Fábio, Rodrigo Bronquim e eu vamos entrevistar um dos maiores jogadores do futebol brasileiro e, por que não, do futebol mundial. Afinal, o cara é simplesmente bicampeão do mundo de clubes e de seleção. Se segura na cadeira porque lá vem o canhão da Vila. Pepe! Ele mesmo, Pepe, ponto esquerda do Santos, que formou uma das maiores trincas de ataque do futebol. Quem nunca ouviu falar de Pelé, Pepe Coutinho? Tá maluco, cara, um dos maiores ataques da história do futebol mundial. Mas antes, os nossos recadinhos. Não se esqueça que de segunda a quinta, às 21 horas e 20 minutos, na TV Poker Pro, você confere o Fino da Bola na TV. Sim, toda a trupe aqui do Fino da Bola reunida para discutir ao vivo com a galera, direto na TV Poker Pro. Então o link está aí embaixo, você conecta, faz o login e assiste a gente ao vivo falando de diversos temas do futebol e do esporte. No Twitter, você interage com a gente através do @ofinodabolanet. No Facebook, é facebook.com/ofinodabolanet. E nosso e-mail, que é contato@ofinodabola.net. Então, muito bem, bate-papo com Pepe, bronquinhas, finos da bola e outras histórias sensacionais desse gênio da bola, agora no Papo do Fino. Bora pra Santos! Pela bandeira que ensina, lutar com fé e com a dor. Estou na frente de um cara que fez parte da história do futebol mundial e é o maior artilheiro da história do Santos, certo? Não é o rei da bola não, hein? Atenção. É, porque a gente fala, o Pelé não conta. Não conta. Né? Então estamos aqui na casa de Pepe. Um abraço, é um prazer receber vocês aqui. Realmente eu me considero o maior artilheiro da história do Santos. 405 gols em 750 partidas, porque mais de uma vez eu já disse que o Pelé é ET. Então o Pelé não conta. Consequentemente, eu sou o maior artilheiro da história do Santos, seguido depois pelo Coutinho, com 370. Tá aí o Neymar se aproximando, tá chegando em 100 ainda, né? Mas é uma contagem difícil de ser batida, e por isso eu me orgulho bastante, porque jogar na ponta esquerda, você... Claro, eu tinha uma vantagem, que eu batia faltas e muitas vezes penais, mas jogar na ponta esquerda é difícil. O ângulo é muito, muito mais, sim, muito menor do que quem joga pelo meio, quem joga na frente para a área. Por isso, eu fiz valer realmente a minha velocidade, o meu chute para fazer tantos gols. Maravilha. Eu queria saber, como que você começou no futebol? Você é daqui de Santos? Você começou a jogar bola no Santos ou só foi para lá como profissional? Como é que foi o começo da sua carreira? Olha, eu sou filho de espanhóis, meu pai e minha mãe vieram da Espanha, uma cidade chamada Verim, e fizeram família aqui no Brasil, casaram e aos 6 anos de idade, nós morávamos em Santos, aos 6 anos de idade, meu pai, quando eu tinha essa idade, meu pai comprou uma mercearia em São Vicente, e lá ele montou a sua mercearia, e eu fui criado junto com meu irmão Mário. Nós tínhamos perdido um irmão, Silvinho, e então éramos eu e o Mário, os dois irmãos. E meu pai comprou a mercearia central em São Vicente e lá eu fiz a minha infância. Lá eu estudei, lá eu comecei a bater minha bolinha, primeiramente bolinha de borracha. depois já bolinha de couro. Todos diziam que eu jogava bem, eu era... E já chutava forte nas costas dos meninos, absurdamente canhoto, né? Já chutava forte mesmo com a bola de borracha, o pé direito só servia mesmo, naquela época dizia para pegar o bonde. E então, aí eu fui indo, fazendo muitos gols, jogando no infantil Vila Melo, depois no meu grande Continental, que eu sou presidente de honra até hoje. Existe o Continental em São Vicente ainda, sede na Avenida Bota Lima. E do Continental eu fui fazer um teste no Santos, que de fato eu jogava bem. E fui fazer um teste no Santos, e aos 16 anos, eu agradei o técnico, que era o Salu. Curiosamente, ele era motorista da Casa Rosário em Santos, uma casa funerária. E muitas vezes o Salu ia dar o treino, ele tinha dois empregos. Trabalhava na Casa Funerária e motorista, e era técnico dos infantis do Santos. Então ele, muitas vezes, ele levava o defunto aguardava o treino lá no carro, no campo, na porta da Vila Belmiro, dentro do carro, no camburão, e ele ia dar o treino. Acabava o treino, aí ele levava o cidadão pro descanso eterno. Então foi bacana. Depois, no ano seguinte, o Lula chegou no Santos em 1952 para tomar conta das equipes juvenis. Ele vinha da Portuguesa Santista, e aí a minha carreira com o Lula, 53, 54, aí com 19 anos, 54, eu comecei a jogar na equipe profissional do Santos. E até os 19 anos, foram muitos vidros quebrados na rua jogando bola ou não? Olha, eu imagino que sim, né? Eu era, pelo meu chute forte, né? Eu era o terror lá da vizinhança, onde eu morava, na Vila Melo, e mesmo antes, na particular Antônio Bento, em Santos, né? Nós morávamos numa vilazinha assim. E eu já chutava forte. Eu pensei o seguinte, eu pensava comigo, né? Quando eu calçar a chuteira, eu acho que vai me prejudicar o chute, mas pelo contrário, melhorou mais, melhorou, ainda, né? Fiquei mais protegido. E chegou, o meu chute chegou a ser medido pelo... Aí já no decorrer da minha carreira, já como jogador de seleção, nós tivemos a primazia de ser treinado fisicamente pelo professor Júlio Mazzei. O Júlio Mazzei era um esperto, cientificamente falando, não só treinamento físico, porque ele gostava de anotar recordes, esse negócio todo, e ele chegou à conclusão que o meu chute, ele conseguiu medir com os recursos da época, que o meu chute ia a uma velocidade de 122 km por hora. E quando pegava uma bolada assim na barreira, era um peso de 60 quilos na testa do jogador. Ou no nariz do jogador, como eu peguei uma vez no nariz do Alfredo Ramos, que era de São Paulo, e ele desmaiou, ele caiu duro. Então eu fiquei com a fama e o nome de Canhão da Vila, porque eu fazia muitos gols de falta, de chutes de fora da área. Aproveitei muito o meu tiro forte de canhota. Fiz muitos gols, realmente mais de 70 gols de falta na minha carreira, não só aqui no Brasil, mas na França. Na França, principalmente, quando eu ia bater uma falta, era a coisa mais... Eu nunca vi isso no futebol, sinceramente, em modéstia à parte. Quando tinha falta contra o Alvinegro, a torcida inteira no estádio, Pepe, Pepe, para me chutar contra o meu time. Verdade. Então, fiz essa carreira, joguei até os 34 anos de idade, e depois me aposentei, me tornei treinador, supervisor, e agora estou aqui em casa, descansando, já com netos e tudo, mas ainda ligado ao futebol, pelo menos como espectador, casado com Dona Lélia, 4 filhos, 5 netos, enfim, um cidadão com 76 anos de idade e feliz. Tem uma história, você estava no juvenil ainda. Vocês ganharam um jogo, acho que uma final à tarde, e foram assistir o jogo do Santos na Vila. E aí no alto-falante anunciaram que você tinha feito 2 gols, né? Nossa, como é que foi assim? Foi a minha primeira grande emoção. Que eu fui, realmente aconteceu. Eu fiz os gols do título contra a Portuguesa Santista. Não, foi contra o Jabaquara, no campo da Portuguesa Santista, o campo neutro, né? O Jabaquara e o Santos tinham terminado juntos. E o Jabaquara tinha um senhor time juvenil. E eu marquei o gol do título. Deu uma caçambada de 40 metros em Eurico Mursa. Era garotinho ainda, e fiz o gol, e 1-0, e fomos campeões. Aí o que aconteceu? Após o jogo, teve aquela festança, Guaraná, Coca-Cola, refrigerantes, sanduíches, à vontade. E à tarde, isso já era meio-dia e pouco, quando acabou o jogo, à tarde eu fui ver o jogo do Santos ali na Vila Belmiro. Estou lá tranquilamente assistindo, ainda não tinha começado o jogo. Estou lá no meu lugarzinho, sossegado, quando de repente o alto-falante anunciou: atenção, hoje de manhã, no campo da Portuguesa Santista, em Eurico Mussa. O juvenil do Santos se sagrou campeão da cidade graças a um gol de 40 metros do ponteiro esquerdo Pepe. Algumas pessoas que, assim, um ou outro me conhecia, eu me senti o dono do mundo, né? Falei, nossa senhora, foi a primeira grande vitória da minha carreira. A gente conhece aquele time do Santos, o time do final dos anos 50 e começo dos anos 60, e ele é cantado em verso e prosa como talvez o maior e melhor time de todos os tempos do futebol. Talvez tenha aí uma rixinha com o Real Madrid de Stéfano, mas eu já ouvi falar que, acho que foi o Pelé inclusive que falou que o próprio Real Madrid não queria enfrentar o Santos, porque senão ia tomar uma cacetada e ia acabar com toda a pompa deles. Como que esse time foi montado? Assim, a gente conhece agora a história, né, a sua história, a gente sabe como é que o Pelé veio lá de Bauru. Toda aquela molecadinha, então você, o Pelé, Mengálvio, Zito, Coutinho, todo mundo começou junto no juvenil do Santos, e aí depois o Lula pegou esse pessoal e subiu. Como que foi a montagem do time? É o tal negócio, né? Nós, como eu falei para você, nós somos campeões e fomos crescendo. Depois eu passei por... Eu fiz o departamento amador todo. Eu fui até o amador. Naquela época era infantil, juvenil e amador. Amador era 50. Eu tinha 19 anos e estava jogando no amador. Eu não fui assim precoce, com 16, 17 anos. Estão agora lançando os meninos, né? Porque aquela época era perigoso queimar o jogador. Era quase que entrar numa fogueira. Que o Santos era quinto e sexto lugar. O Santos disputava quinto e sexto lugar com o Ipiranga. Os quatro primeiros eram São Paulo, Corinthians, Palmeiras... Português de Esporte, não necessariamente nessa ordem. Sim. E o quinto era Santos ou Ipiranga. Eles ficavam, logicamente, preocupados de queimar um jogador, podia ser realmente utilíssimo depois. E a experiência também de jogar com o Del Vecchio. O Del Vecchio era meu amigo de São Vicente, nós jogávamos juntos em São Vicente. O Del Vecchio foi um grande artilheiro, já falecido, infelizmente, e ele foi um grande artilheiro do Santos Futebol Clube, depois se transferiu para a Itália. Então foi uma vantagem minha, porque nós fomos para o Santos Futebol Clube, no infantil, fazer a ala. Era Del Vecchio e Pepe. E aí começou tudo, né? Eu, os caras começaram a observar que realmente eu tinha boa condição. Embora eu, a várzea de São Vicente, eu gostava mais de jogar na meia esquerda. Eu era bastante habilidoso. Essa transformação de eu passar para a ponta esquerda, sim, me tirou muito da habilidade que eu tinha, porque aí eu fiquei encurralado num cantinho, né? Sim. Mas ao mesmo tempo foi bom. Você pensou, se eu ficasse na minha esquerda e depois, um ano depois de aparecer o Pelé, eu ia jogar onde? Então foi assim que começou a minha carreira. Meu pai, no princípio, ele era contra que eu me tornasse jogador de futebol. Meu pai queria que eu ficasse na mercearia, lá tomando conta da mercearia, junto com meu irmão Mário, né? Porque ele realmente, na época, ou um pouco antes, o jogador de futebol tinha uma má fama. Trabalha, que apronta, que bebe, que vão para boate. Uhum. Então meu pai ficava preocupado com isso. Mas depois eu provei a ele, não era assim, não era tanto assim. O futebolista, inclusive, hoje é muito, muito considerado até socialmente, né? E ele chegou até em alguns jogos do Santos, né? Mas na maioria das vezes ele ficava lá no bar, o meu seu Zé Macio, a Pepe, ficava lá no bar e onde ia jogar Santos e Corinthians eu ficava preocupado, né? Porque meu pai, a única televisão lá da rua era ele que tinha. Ele tinha uma televisão enorme, colocava no bar para ver Santos e Corinthians. Ia corintiano, às vezes quando era Santos e Palmeiras, ia palmeirense, cara, o Palmeiras fazia gol, fazia aquele berreiro. Se o cara zoasse muito, ele sentava o pau na moleira dos caras, meu. O espanhol bravo. Mas quando era Santos e Corinthians, acho que não tinha muito perigo, né? De expulsar ninguém, né? Porque era mais fácil, né? Ah, sensacional. Então, Santos e Corinthians, então, nós tivemos uma época de tabu, muitos e muitos anos, sem perder do Corinthians, né? E eu me lembro, só esse detalhe, uma vez o Santos e o Corinthians jogaram, e nós estávamos já invictos há muito tempo. E nesse dia, curiosamente, aconteceram, os jogos não eram televisados ainda, só rádio. E não sei o que aconteceu, fizeram uma greve, os radialistas fizeram greve e ninguém transmitiu os jogos de ninguém. Então o que acontecia é que uma rádio dizia assim, atenção, na Vila Belmiro temos 15 minutos do primeiro tempo, está 0-0. Daí a pouco o cara dava outra notícia, atenção, na Vila Belmiro, gol do Corinthians, Rafael, meia esquerda. E estava 1-0 para o Corinthians. E o meu pai lá e o meu irmão, querendo saber o resultado, não falaram mais nada Daqui a pouco, 19h30, eu desci do ônibus, eu não tinha carro, eu pegava o circular mesmo, pegava o ônibus. Tinha um ônibus que passava ali na Praça dos Andradas, eu pegava o bonde 17 e depois pegava o circular na Praça dos Andradas para ir para minha casa. Meia hora de viagem. Isso, jogando com o Corinthians, jogando com o Juventus ou com o Jabaquara, era a mesma coisa, fazia esse trajeto. Então, misturava com o povo, não tinha esse oba-oba que tem agora, né? E então, eles estavam esperando a minha chegada ali, que eles não sabiam o resultado do jogo. Sabiam que estava 1-0 para o Corinthians, né? Aí parei lá, o circular 22 parou e eu desci. O meu irmão Mário saiu correndo do bar. Pai, o Pepinho chegou. Ele saiu correndo do bar. Foi lá, Pepinho, como é que foi o jogo? Digo, 1-1. Quem fez o gol? Eu. foi ótimo, foi lindo. Fiquei muito feliz. Mais aí, um tempinho ele, do ano corintiano. Ele veio correndo pro bar, falou, pai, 1-1, o Pepinho empatou o jogo. Aí o pai só falou assim, boa. E como que era nessa época, foram 11 anos de invencibilidade, como era a relação dos jogadores do Santos com os jogadores do Corinthians? Tinha alguma brincadeira extra-campo? Não, não tinha coisa assim, a respeito, não havia, não jogava. Mas eles demonstravam algum medo? Quando vinham descendo a serra, eles já vinham preocupados. Era só isso que eu queria saber. Eles sabiam que era muito difícil jogar com o Santos. Depois da chegada do rei da bola, né, do Pelé, eles ficaram um tempão sem ganhar da gente. Então já a gente já sabia, porque a gente tinha alguns jogadores. O Gilmar veio para o Santos, era do Corinthians. O Olavo veio para o Santos, era do Corinthians. E eles comentavam com a gente. Quando vinham descendo a serra, eles já começavam a ficar preocupados. Mas o Palmeiras dava uma canseirinha no Santos. A Palmeiras, notadamente na década de 60, era o Palmeiras que... Que incomodava. Incomodava. O Santos ganhava dois títulos, o Palmeiras ganhava um. Depois, mas assim, que quase o São Paulo e o Corinthians não tiveram muito nessa década de 60. O Palmeiras era o nosso tradicional rival. Tinha um meio campo excepcional com o Dudu e Ademir da Guia. Né? Ademir da Guia, um jogador fantástico, um jogador que jogava muito. O time do Palmeiras, a gente quando jogava com o Palmeiras sabia que era jogo duro. Mas o Santos... numa análise geral, eu, um jogador no caso, o Santos teve muito mais vitórias contra São Paulo, Corinthians e Palmeiras do que derrotas são nos clássicos, né? Reinou naquela época absoluta. É, né? Verdade. Então no próximo bloco a gente vai falar sobre os dois principais títulos do Santos naquela época, o Bilibertadores e o Bimundial. E agora a gente vai ouvir uma música que você pediu numa excursão do Santos na Alemanha. Conta essa história pra gente agora. Como é que foi a história da Unchained Melody? Nós tínhamos, logicamente, mesmo jogando assim, muitos jogos na Europa, a gente tinha a noite de folga. Por exemplo, eu jogava numa terça-feira, só ia jogar no sábado. Então o Lula dava uma noite ou duas pra gente passear e tal. E uma vez, embora eu não fosse, realmente não era muito de ir à boate, eu fui lá numa leva dessa. O ataque foi todo. Eu sei que nós estávamos sentados lá e vinha um garçom. Esse garçom vinha e ele anotava a música que o cliente, que o freguês, no caso, pedia. E eu pedi... Era uma orquestra que tocava. Era uma orquestra que tocava. Ele pegava aqui o papelzinho do cliente e levava lá para cima e entregava para a orquestra tocar. Uhum. E eu... Era a música do meu romance com Dona Lera, que é minha mulher até hoje, graças a Deus, com 47 anos de casado. E na época, eu gostava muito, nós gostávamos, eu e Lélia, da Unchained Melody. A melodia dos acorrentados. E essa música era... a nossa música preferida. Sim. E eu escrevi, achando melodia. O Coutinho pegou a caneta também, escreveu a música dele. E aí, daqui a pouco, tocou a minha música. E tocou a minha música, e foi lindo. O pessoal dançando, e achando melodia. Passou mais meia hora, e nada. Aí, a certa altura, o Coutinho falou assim, me chame... Gozação. Eu chamava o Coutinho, chamo até hoje de Adão. Ele parecia o Adãozinho, um centroavante do 15 de Jaú, gordinho, baixinho, com ele. E ele me chamava de pouca pena, não sei por quê. Por causa da falta de cabelo. Aí ele falou assim, vai, pouca pena, vamos embora. Estamos aqui há mais de meia hora, eu pedi a minha música, tocaram a sua e a minha até agora não tocaram. Lá na Alemanha, né? Falei, que música você pediu, Coutinho? Ele falou, pediu, o neguinho gostou do filho da madame. Falei, pô. Aí eu falei, é um bocado difícil tocar isso aqui, né, Adão? Na Alemanha. Então a gente vai ouvir agora a música que embalou o romance, né, do Pepe com o Unchained Melody, e a gente volta no próximo bloco. Muito bem, estamos de volta aqui com o Pepe pra gente falar agora dos... Naquela época áurea do Santos, os grandes títulos, o Bilibertadores e o título, os dois títulos mundiais. Teve um certo pânico, assim, na hora que vocês foram jogar Libertadores, aquela coisa de, pô, vamos pegar os uruguaios e os argentinos, eles vão bater na gente. A gente não vai conseguir jogar o nosso futebol porque eles vão bater muito na gente. Olha, ou não? Realmente, argentino e uruguaio, eles não gostam de perder, principalmente o uruguaio, né? O uruguaio é mais bravo que o argentino. O Uruguai briga em qualquer lugar, o argentino é mais valente em Buenos Aires. Agora, o Santos tinha um time forte também. Um time que Mas que batia bem também? Exatamente. E não temia adversário por levar porrada, não. Nós tínhamos o Coutinho e o Pelé na frente. E o Coutinho e o Pelé pegavam os caras firmes também. Não só jogavam futebol, como também pegavam firme. Se não me fala de memória, não sei se estou contando algo certo, mas o Pelé quebrou umas quatro pernas e não foi a dele. Não foi a dele. E o Coutinho também, o cara começava a dar, eles não iniciavam o negócio, mas quando eles começavam a levar bordoada, o Coutinho adiantava para os caras e chegava firme também, certo? Então o único que não dava pancada era eu só levava. Mas eu tinha uma vantagem que eu arrumava muita falta e muito pênalti, e isso aí era ótimo. O Dorval também, na ponta direita, também enfrentava sem nenhum tipo de problema. Mas o Dorval já era mais queimado. E às vezes ele revidava e era expulso. Agora o Pelé e o Coutinho, eles eram muito caçados. Então era até uma maneira de ser respeitado, né? Porque só ficava. Hoje em dia, um exemplo é o caso do Neymar. Sim. O Neymar só leva. E a certa altura ele já está começando a se defender, né? Então era um tipo de defesa que eles tinham, o Coutinho e o Pelé principalmente. Em várias imagens de Libertadores que a gente vê a torcida praticamente dentro do campo, né? Principalmente na Bombonera, né? Existia a ameaça de torcedor de pegar jogador do Santos, por exemplo, nesses jogos? Os estádios hoje têm muito mais segurança do que naquela época. Embora em 62, com o Peñarol, os jogos foram no estádio Centenário. Que é grande, né? É, grande, possibilita assim um certo conforto para o jogador. Você não escuta muito as ofensas e tudo. Já em La Bombonera, em 63, foi com o Boca Júnior. E eles ficavam em cima, xingando a gente. Cuspiam também? Cuspiam e jogavam água, jogavam gelo, jogavam urina, esse negócio todo. E além do mais, para facilitar o trabalho deles na marcação, especialmente do Criolo, eles deixavam o campo ruim. Campo com grama alta ou com buraco para diminuir o toque de bola e a velocidade que o Santos tinha. Então era um recurso válido para eles, mas isso aí a gente ia passar por cima disso tudo. E essas vitórias, Peñarol contra o Peñarol e contra o Boca Júnior, foram vitórias realmente memoráveis. Ganhar do Boca Júnior em La Bombonera, eu tenho a impressão que o Boca Júnior contra times estrangeiros, ele não perdeu 10 vezes em La Bombonera na vida dele toda, né? Ali é muito difícil, os caras ficam em cima e jogando qualquer tipo de coisa, é uma torcida realmente ferrenha. Você chegou a marcar gols nas finais da Libertadores? Olha, eu marquei gol na Libertadores, foi no Pacaembu. Fora eu só... ajudei, centrei, cruzei, passei, chutei, teve rebote, esse negócio todo, mas depois a concretização foi com o Milan, né, no Mundial, mas na Libertadores, até porque o Lula, na Libertadores, sabendo da dificuldade que nós íamos ter com o Boca, com o Peñarol, que eram também grandes equipes, com grandes jogadores, ele fazia com que eu jogasse mais recuado, sabe? Ele punha o Coutinho, o Pelé, os dois na frente, e eu e o Dorval tínhamos que recuar bastante, a gente por isso diminuiu o número de gols. É, o Peñarol foi em 62, né? E Boca em 63. Foi. Contra o Boca, que foi uma guerra, né, praticamente lá. E o Santos ganhou lá, né? Dentro de La Bombonera. Foi, né? Ganhou lá, dentro de La Bombonera, com a maior exibição que eu já vi um goleiro fazer nessa partida, que o Gilmar contra o Boca Juniors, ele pegou tudo, ele pegou o Scorff, nós fizemos 2-1 no contra-ataque. E o Santos não era time acostumado a jogar em contra-ataque, era time toque de bola, mas nós somos praticamente amassados dentro do nosso campo de jogo, vieram com tudo, era forte. Quem me marcava era um jogador muito bom, jogador Benítez, era um jogador peruano, corria, marcava bem, sabe? E o ataque do Boca era muito bom também, sabe? Então foi uma vitória maravilhosa, ganhamos do Boca Juniors, principalmente por nós sermos um time maduro e o Gilmar está numa tarde impecável. Hoje em dia a gente vê que os times brasileiros eles buscam muito a Libertadores. Como era a relação nessa época com a Libertadores? Eu digo uma coisa para você. O Santos podia ser hoje 7, 8, 10 vezes campeão da Libertadores. O Santos simplesmente desistiu de disputar a Libertadores. Nós já éramos bicampeões, depois, no ano seguinte, em 64, nós não ganhamos, perdemos para o Independiente. E depois o Santos resolveu, por parte do Jorge Cury, do Modesto Roma, os seus diretores não mais disputar a Libertadores. Porque o Santos aproveitava a época de janeiro e fevereiro para excursionar, onde arrecadava muito mais. Arrecadava muito mais para pagar o salário dos jogadores, para pagar as dívidas e tudo. Então o Santos deixou de, em vez de ter agora três estrelinhas, eram duas na época, né? Podia ter umas 7 ou 8. Os corintianos iam morrer. Podia ter uma constelação aqui na lado esquerdo da camisa. Na conquista de 62 da Libertadores, aí veio o Mundial de Clubes contra o Benfica de Eusébio, né? Que foi um primeiro jogo aqui, foi no Maracanã. 3-2 para o Santos. Jogo duro. E o Benfica viajou para Portugal confiante que ia conseguir o terceiro jogo lá, né? Como foi. É que foi? Meu Deus do céu, o jogo no Maracanã foi duríssimo. Mas por que foi jogar no Maracanã? Porque o Santos não tinha torcida em São Paulo. Então, na verdade, porque o brasileiro torce uma ova. Todo o corintiano, Palmeiras e São Paulo vai torcer para o Santos ser campeão mundial. De jeito nenhum. Então, nós preferimos jogar no Rio, porque o torcedor do Rio tinha muito carinho pelo Santos e, notadamente, pelo Pelé. Então, nós preferimos jogar. Nós fomos consultados, os jogadores mais experientes, fomos consultados e falamos, vamos jogar no Maracanã. Primeiro que o Pacaembu, o gramado era péssimo, e o Maracanã, o campo era muito bom. Preferimos jogar no Maracanã. E lá nós recepcionamos a equipe do Milan, do Benfica em 62 e do Milan em 63. Nós ganhamos de 3-2, jogo muito difícil. O Benfica tinha realmente um bom time, principalmente um ataque muito bom, com Zé Augusto, Eusébio, Coluna, Torres, Coluna e Simões. Depois, aí em Portugal, na segunda partida, eles já estavam preparando tudo, que ia ter um terceiro jogo em Paris e tal. E aí nós já viramos com 4-0, fizemos 5-0 no segundo tempo. E os portugueses ficaram loucos, já estavam ameaçando comprar passagem para o terceiro jogo. E o que eles tomaram foi um chocolate. E aí fizeram 2 gols no final, porque nós descuidamos, foi 2 gols. Já passamos o carro mesmo, deixa os caras dar só uma ressuscitada no final. Dizem que essa foi a melhor partida do Santos. Do né? Santos e do Pelé. Eu vi partidas incríveis do Pelé, mas essa aí foi fantástica. Dizer o que o Pelé fez, é óbvio que ele fez coisas inacreditáveis. Ele fez um gol no Benfica, ele driblou 3-4 jogadores, um atrás do outro, driblou o goleiro de bom guarda que estava encostado na trave, e pôs a bola dentro do gol. E eu, ao contrário, fiz nessa partida, fiz um gol mais feio da minha carreira. Fiz um gol mais feio da minha carreira. Não sei se vocês têm. Se vocês têm um filme ou não. Eu fiz uma tabela com. A relva estava meio úmida, meio molhada, o gramado. E eu fiz uma tabela com o Coutinho me devolveu a tabela, mas ele adiantou, ele fez o passe muito forte. Saiu o goleiro deles, acho que era o Costa Pereira, e ele caiu atravessado. Como o campo estava molhado, ele foi escorregando para fora da área, deslizando assim com um sabonete. E a bola ficou na marca do pênalti. Eu fiquei com a bola e com o Costa Pereira lá fora da área. Aí foi só empurrar pro gol. Só empurrar a bola para dentro do gol. Eu fiquei envergonhado de fazer aquilo. Foi o gol mais feio da minha carreira, mas valeu. Como eu falo, o futebol caiu muito hoje, né? Em 1988, um jogador do Palmeiras perdeu um gol assim, o Célio. Na marca do pênalti, sem goleiro, por cima do gol. Olha, não foi beleza. Tão feio assim o gol. Em 63 já foi contra o Milan e foi mais complicado, né? Foi. O Milan era mais time que o Benfica. Mas o Benfica tinha um ataque muito, muito forte. Somente o Zé jogava muito. Ele tinha assim, nhanhanhanhan com o Pelé até agora. Logicamente, ele sempre que pode, ele dá uma cutucada no rei da bola. Ele realmente jogava muito. Era acho que é angolano, se não me engano. Moçambicano. Pé direito, pé esquerda, velocidade, rápido, muito bom jogador. Mas o Pelé era melhor, porque o Pelé, como eu já falei, mas não, seu Dom e Dona Celeste fizeram o Pelé, rasgaram a fórmula e tchau e benção. E o Pelé tinha o Pepe, o Coutinho, o Mengão do lado, né? Também ajudava. Mas o time o ataque do Benfica também era um ataque de qualidade. Mas você me perguntou o quê? Não, depois foi o Milan. O Pelé jogou o primeiro jogo. Né? Nós perdemos de 4-2 na Itália, A gente. O empate dava o título ao Milan no Maracanã. O que aconteceu? Não puderam jogar o Zito, o Pelé e o Calvé. Foram para o Rio, ficaram em tratamento, mas na hora do Vão G não puderam jogar. Aconteceu que entrou o Almir no lugar do Pelé. Haroldo entrou no lugar do Calvé e o Lima e o Mengão fizeram no meio campo. Um deles substituiu o Zito, né? Tava 2-0 pro Milan. O Milan tinha um bom time, sabe? Marcação. Naquela época eles marcavam individual, não sei, onde você ia, você encontrava sempre o teu marcador, não te dando nenhum espaço. Se avizinhava um vexame. Nós estávamos tomando um passeio e perdemos 2-0 no primeiro tempo. Aí nós estamos no vestiário. Mas o Lula não perdeu a calma, não perdeu a tranquilidade, o nosso treinador. Foi bacana mesmo. Nós chegamos no estádio, vamos levar um esporro. Estamos tomando chocolate 2-0. O Lula procurou acalmar a gente. O Santos estava acostumado a esses empecilhos, né? E aí o que aconteceu? Começou a chover. Só escutando aquele relâmpago e uma chuvarada incrível. Nos 15 minutos de intervalo, nós ficamos lá quase meia hora, pé da vida, um falando com o outro, e sem saber o que era melhor, mas sabendo que a gente tinha que voltar aqui com força. E veio essa chuva, aí o campo ficou molhado, e eu gostava muito de jogar campo molhado, porque eu chutava muito forte. Muito útil, porque logo no início eu bati uma falta e fiz um gol. E esse gol, 2-1, a torcida já pegou no breu e realmente com 20 e poucos minutos estava 4-2 para o Santos. Nós fizemos 4 gols em 20 minutos. Eu marquei o primeiro e o quarto. Estamos cobrando falta, né? E aí foi pro terceiro jogo, né? Ah, o terceiro jogo. Foi uma pena não terminar o campeonato aí com a vitória do Santos nesse jogo, que foi um jogo maravilhoso. O jogo 1-0 foi um jogo ranhento. Marcação, o Milan não deixou a gente jogar, muita falta, muita pancada, e acabamos ganhando com um gol do Dalmo de pênalti, 1-0. O terceiro jogo foi no Uruguai. Maracanã também. No Maracanã também. Nós ficamos no Maracanã e aí, 3 dias depois, tivemos esse jogo. Foi um pênalti cometido no Almir. Os italianos reclamaram muito, mas eles deram realmente uma rasteira no Almir, agarravam o Almir dentro da área. O Almir do Flamengo? Almir jogou no Flamengo, jogou no Vasco. Segundo o Costa, ele teria até tomado um negocinho pra jogar. Isso aí não sei o que estou dizendo. Ele fez um livro e confessou isso aí. No livro que ele lançou, ele já faleceu, né? Mas sei que ele calmo, tranquilo, já era difícil de segurar, imagina. Então, ele queria furar os olhos dos italianos, ele saia assim. E os italianos tinham muito medo dele, ele já tinha jogado na Itália, sabe? E ele foi um grande substituto do Pelé. O Pelé não pôde jogar, né? Pepe, você quer falar das Copas ou as Copas encheram muito o seu saco? encheram de medalha, de troféu, mas também encheram o saco porque eu não pude jogar, né? Machuquei as duas vezes. Você foi bicampeão em 58 e 62. Eu, em 58 eu era titular e cooperando na Suécia. Nós somos jogadores, jogo na Itália e para a Suécia. Precisava ganhar a posição, eu estava titular. O Zagallo, que era o meu reserva, no caso. E o Canhoteiro, que era um grande ponto esquerdo de São Paulo, tinha ficado aqui. Eu queria me firmar de vez. E esse jogo, com entrar em ganhamos da Fiorentina 4-0, eu fiz um gol. E aí teve esse fatídico jogo com a Inter de Milão. A uma semana da Copa, né? Eu tava correndo com a bola assim, passei pelo lateral direito e veio na cobertura um tal de Biticle. Eu não esqueço esse cidadão, até o nome desse cara até hoje. Maldito. Mais ou menos. E ele me deu. Ele foi tão desleal porque eu era um cara eminentemente canhoto. Eu conduzia a bola só com a perna esquerda. Eu não sabia conduzir com a perna direita, senão eu caía. Só a esquerda. Correndo com a esquerda, com velocidade, e ele veio por trás e me deu um toque no tornozelo direito. Tinha nada que fazer isso. Se a bola estava no pé esquerdo, o que ele me dá no direito? Maldade mesmo. Maldade. Maldade me tirou do jogo. O Zagallo entrou no meu lugar, acabou o jogo. Nessa mesma noite nós viajamos para a Suécia, você vê que coisa. Eu cheguei em Suécia de chinelo. Pé esquerdo bom, e o sapato e o pé direito com chinelo. E fiquei fazendo tratamento até quase o fim da Copa. E aí, quando faltavam de 2 jogos, o Zagallo já estava jogando titular, não havia por que mexer no Zagallo. Aí até já poderia ter entrado, mas naquela época não tinha substituição. Era só os 11 que jogavam, tchau e benção, né? logicamente o Vicente Fiola preferiu não mexer no time. 62, outra vez, eu estou jogando com o País de Gales no Maracanã, aí fui sozinho, correndo, dei um entorse no joelho esquerdo, eu que pouquíssimo me machucava no Santos, acho que eu joguei 750 jogos no Santos. Machuquei muito pouco, mas nessa seleção 58-62 faz essa torção no joelho esquerdo com o País de Gales, Maracanã, e eu me lembro muito dele, que o Aimoré Moreira gostava muito do meu futebol, ele gostava de pontas ofensivas, ele tinha o Garrincha na direita e o Pepe na esquerda, e o Aimoré me falava: Pepe, vamos com calma, você vai ficar bom. Nós íamos pro Chile também, fomos pro Chile. E eu fui, fiquei fazendo tratamento, uma barbaridade. Só quem sabe que pode sentir. E depois, chegar no Brasil campeão, disseram que eu tinha, sabe, jornalista maldoso, que tem trauma de Copa. Que babaca. Daria... A imprensa desde muitos anos atrás. Eu daria 15 dias da minha vida para poder ter jogado 5 minutos. E não consegui, fui bicampeão mundial sem jogar. Você era melhor que o Zagallo? Não, bem melhor. Bem melhor, né? Bem melhor. E ele sabe. Começar, ele era ponto esquerdo. Não, ele sabe. Começou a história do falso. Zagallo era jogador de defesa que vinha. Ele era um meio esquerdo, armador, que foi transformado em ponto, que vinha ali ajudar. Foi útil, fez o terceiro homem, o quarto homem, no caso. Mas não, o Zagallo ajudava a ganhar. O Pepe ganhava. Em 58 o Zagallo também deu sorte porque o canhoteiro se machucou, né? Não, o canhoteiro foi cortado. Ele foi cortado. Foi cortado antes. Não, foi cortado foi antes, né? O canhoteiro foi cortado, não machucou, não. O canhoteiro também o era melhor. O canhoteiro era melhor que nós dois. Mas ele. Jogar pra ele futebol era um brinquedo, era uma diversão. Ele não tava aí, podia perder de 5-0 e ganhar de 10 era a mesma coisa. Ele queria dar os dribles dele, após o jogo tomar cervejinha. Não tinha responsabilidade de ser o titularíssimo da. É, o canhoteiro era o Garrincha do outro lado mesmo. Então, bem. Ele jogava, ele no meio metro ele driblava 3-4. Ouvir Rúlio Iglesias em homenagem à neta do Pepe, Roberta. E a gente volta pra falar da carreira de treinador. Lo sai. Non è vero che non ti voglio più, lo so, non mi credi, non hai fiducia in me, Roberta. E Pepe, como você comentou, encerrou sua carreira com 34 anos. Foi. Né? Tinha gás para mais um pouquinho? Tinha mais. Quando eu encerrei minha carreira, eu tinha, pouco antes de eu encerrar, eu tive proposta do Corinthians para jogar. Olha aí, hein? Para jogar no Corinthians. Seria a vingança. Mas o vice-presidente Nicolau Moran, ele me falou assim, porque eu não estava sendo usado constantemente. Já tinha o Edu, com 17, 18 anos, levantando o voo, e tinha o Abel, que também era um bom ponto esquerda. Então eu estava de terceiro, no caso, né? E eu estava com 34 anos, não estava jogando e estava ficando careca, né? Então quando eu jogava uma partida, os caras diziam, Pepe reviveu suas grandes jornadas. Quando eu jogava mal, o Pepe ainda está acabado. Talvez pela ausência de cabelo, já era realmente um veterano. Eu tô acabado faz 15 anos. foi aí que o vice-presidente do Santos, na época, o Dr. Cleito Bittencourt Espinhel, ele me chamou um dia lá e falou, Pepe, nós queremos fazer um convite para você. Precisa dizer carinho que a gente tem por você aqui no clube, no Santos. Mas nós queremos fazer um convite para você se tornar, quando você encerrar a sua carreira, você se tornar treinador das equipes de base. E aí eu fiquei pensando assim, pô, uma boa. Aí eu falei, quando nós vamos fazer isso, doutor Cleito? Aí só trocamos uma ideia. Ele falou, você me fez um contrato mais de um ano mais lá. Nesse um ano você prepara tudo direitinho. Não vou te vender pro Corinthians, mas de jeito nenhum. Você quer ver eu ser enforcado na Praça Mauá aí? Pepe vendido pro Corinthians? Não tem como. Então, não teve jeito. Então, eu fiquei mais um ano, joguei mais um ano. Participei mais um ano e depois me tornei treinador das equipes de base. Coincidiu que o técnico na época, que era chamado Ernesto Marques, foi um grande revelador de valores, que era uma pessoa que andava aí pela várzea à procura de jogadores, sabe? Muito esforçado. Ele foi para o Curitiba e abriu essa vaga para mim e aí eu comecei a minha carreira como treinador. Você já pensava em ser treinador ou foi nessa conversa com o presidente? Foi nessa conversa. Né? O que eu pensava é que eu ia ser balconista lá na mercearia do meu pai. E a cerveja meio a meio, aquela cachaçinha, o conhaque para os clientes, mas que nada, continuei no futebol, e que foi uma boa até. Eu tenho uma visão sobre grupo, assim, eu sou professor, né? E para mim, mais difícil do que dar aula de química é lidar com grupo, com as diferenças entre eles, algumas rinchas. Para o técnico de futebol, o que é mais difícil, a tática ou lidar com o grupo? Ah, é muito mais difícil lidar. Né? Você tem, e você sabe disso, você tem diversas características, diversas personalidades. Tem o cara mais quieto, tem o cara mais bagunceiro, tem o cara que apronta, tem o cara que não apronta, tem o cara que passa o dia inteiro rezando, tem o cara que vai para a gandaia o dia inteiro. Então é difícil de lidar. Tem o que não passa a bola para o outro porque não vai com a cara do outro. Também tem isso. E você tem que saber lidar com esse tipo de coisa. Então eu tive que me amoldar, procurei me tornar um técnico. Eu tinha a fama de ser um treinador de boa conversa, de bom papo, mas também que punia quando havia indisciplina por parte do jogador. Não que eu fosse assim totalmente disciplinador e tal, porque todos sabiam, pela minha honestidade, pelo jeito que eu jogava, eu sou Belfort Duarte de disciplina. Esse prêmio Belfort Duarte é para quem nunca foi expulso de campo. E eu joguei 750 jogos no Santos, mais 40 e tantos na seleção, e na seleção paulista são mais de 800 jogos, e nunca fui expulso de campo. É então, é um exemplo, né? Os treinadores, os jogadores sabiam quem eu estava comandando, é um cara que esteve ali dentro e fez bonito e era disciplinado. Sim. Claro que a gente não pode fazer com o mundo. Eu tive jogadores que realmente me encheram a paciência, apesar de ser bons jogadores, grandes jogadores. O caso do Nilton Batata, né? O Nilton Batata jogava muito, ponta direita e jogou no Santos. E ele desequilibrava, só que ele devia desequilibrava e dando pontapé, era muito expulso. Cada três, quatro jogos, ia pro Juveiro, mas... Hoje ele tá nos Estados Unidos, vivendo lá, mas foi um dos grandes ponta direita do Santos, mas era pilha queimada. Então, se o cara dava uma entrada nele, ele já devolvia e era expulso. E isso nunca aconteceu comigo. Por isso eu conversava com os jogadores muito a respeito disso, do que eu tinha sido. Eu falo, não quero que ninguém seja igual a mim. Cada um tem a sua personalidade. Você sabe mais ou menos quantos títulos o senhor conquistou como técnico? No total, eu modéstia à parte, mais uma vez, eu sou a pessoa que mais títulos tem no futebol mundial. Não só brasileiro, mundial também. Tem mais títulos, inclusive, que o Rei da Bola, que o Pelé, né? Todos os títulos que ele ganhou, quase todos, eu parei em 69 e eu já jogava antes dele. Ele foi até 74, mas depois eu me tornei treinador, é por isso que eu digo. Então ganhei muitos outros títulos como treinador. Eu tenho aproximadamente uns 80 títulos de campeão. Pra caramba. O que você considera mais importante como técnico? Mais importante? É, título mais importante. Você diz o título ou o treinador? Não, título mais importante qual é? Dirigindo um time. Eu sou obrigado a citar dois. Em 73 eu era um desconhecido como treinador, só sabiam que eu tinha sido jogador um grande jogador, um bom jogador. Foi campeão no Santos, né? Aquela divisão com a Lusa, né? Como foi o meu primeiro título como campeão, o paulista, né? Fiquei muito feliz. A Inter de Limeira, não precisa dizer que até hoje eu sou cidadão limeirense, eu sou recepcionado em Limeira como o grande ídolo da cidade de Limeira sou eu, não é jogador, é o Pepe, é incrível, né? Toda festa que tem lá eles me convidam, né? O Rodrigo, ele tem trauma desse jogo. Eu tenho muito trauma. Tem que passar, né? Porque, pelo amor de Deus. A gente tem um integrante no blog que é santista e infelizmente ele não pôde vir, mas ele mandou algumas perguntas aqui. Ele queria que é o Cleiton. Ele pergunta assim: o fim dos pontas de lanças e dos centroavantes de ofício ajudaram a diminuir o brilho do futebol brasileiro? Que isso, o fim dos centroavantes? Do ponta de lança. Isso ajudou a isso diminuir um pouco o brilho do futebol brasileiro? Do que era não, 160, na verdade, hoje? Veja bem. Ele tem uma pergunta muito inteligente. Quando eu jogava futebol, o futebol era mais bonito, só acontecia mais gols. 7-6, aconteceu. Nós viemos uma vez na Alemanha de 8-6, viemos de 11-0, 12-1. Nós tínhamos 5 atacantes e mais o Zito. O Zito era considerado o sexto atacante. Já vi um negócio desse? Agora joga dois caras na frente, às vezes um só. Um solitário, às vezes nenhum, né? É. Por isso que daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, a gente vê hoje o Barcelona, que é um time ofensivo, né? Tá ganhando tudo aí, tem. O Guardiola gosta muito de jogar com um time aberto, jogo aberto, ele gostava muito disso, gosta até hoje, né? E a gente vê que hoje em dia a maior preocupação dos treinadores é não tomar gol. Então é um festival de brucutu à frente da zaga que não se contenta com um só. O que o Zito fazia sozinho, o que o Clodoaldo fazia sozinho, depois hoje precisa dois, três para fazer, né? Uma pergunta do Cleiton também, qual foi o maior jogador depois do Pelé? O Rei, indiscutivelmente, é o maior de todos. Pelo que ele jogou pro futebol brasileiro, o Garrincha, pelo que ele significou, ele ganhou a Copa do Mundo de 62 sozinho. O Brasil estava para ser eliminado. Claro, outros jogadores também corresponderam, jogaram bem. Mas eu me lembro que vamos dar bola pro Mané, e todo mundo dá bola pro Mané, e o Mané arrebentou todo mundo lá. Infelizmente teve um fim muito trágico, né? Porque ele jogava muito. Ele jogava, foi um jogador decisivo na Copa de 62. Já tinha sido em 58, ótimo. Mas em 62, ele realmente passou por cima de chileno, de francês, aquele pessoal todo, jogando muito. Tem mais uma perguntinha aqui que o Cleiton mandou, porque ele fez uma pergunta inteligente, agora ele fez uma pergunta bem tapada. Que ele pergunta, que é clara cara que é o normal dele. É o normal dele. É o normal dele. Ele pergunta se você gostou mais de ser jogador de futebol ou de técnico. Muito mais jogador, né? Era de se esperar. É o seguinte, jogador, você se prepara, você faz o seu. Às vezes não dá certo, o time não ganha, mas você sai com a cabeça fresca, você... Fiz o que pude, me esforcei, perdemos de 5-4, mas eu fiz 2 gols. Aí você, às vezes, você não faz gol, mas joga bem, me esforcei. Agora, como treinador, você perde noites de sono, procurando como é que eu faço, como é que eu escalo, fulano, beltrano. Difícil, a não ser que você já tenha um time ganhador, time básico, como eu tinha na Inter de Limeira, mas fui eu que montei, né? Sila, João Luiz, Juarez, Bolívar e Peco, Manguinha, Gilberto Costa, João Batista, Tato, Kita e Lê, ou Gilson Gênio. Esse era o time da Inter. Então, os jogadores que estavam, os reservas sabiam que se esse pessoal estivesse em forma, estivesse fisicamente bem, iam jogar eles. Como treinador, é muito mais difícil. Além do mais que você é muito xingado, muito ofendido. Você ia nesse interiorzão afora aí, todo mundo sabia que eu era o Pepe, que tinha... Pepe! Chupa sangue do Pelé! era mais ou menos cruel, né? A torcida pegava no meu pé. Com o treinador realmente não é fácil, mas precisamente ter jeito pra coisa. Mas eu tive, né, e graças a Deus consegui ter sucesso também como treinador. Fui treinador no Japão, fui treinador na Arábia, fui treinador em Portugal. Prova que o meu trabalho foi reconhecido. Agora a gente vai ouvir mais uma canção escolhida aqui pelo Pepe. Vamos ouvir Martinho da Vila, assim, com Desritmia, que foi uma sugestão do Fábio, que até chegou a cantar aqui para o Pepe, e ele falou, pô, essa mesmo aí, essa daí, essa música é linda. Então vamos ouvir Martinho da Vila com Desritmia. Toca aí, meu. Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Pepe, os holofotes aqui da Vila estão em cima do Neymar. O que você acha dele jogando bola e aquela pergunta clássica que todo mundo faz pra quem jogou naquele time dos anos 60? O Neymar teria espaço naquele time pra jogar? Excepcional jogador, eu conheço o Neymar desde que ele era menininho, dentro de leite, jogando no infantil do Santos. Ele já era o melhor do time, já era o artilheiro, já era o cara que cobrava pênalti, sendo um garotinho, muito bem conduzido pelo seu pai. E foi subindo e hoje essa estrela de primeira grandeza, dividindo com o Messi o título de melhor jogador do mundo atualmente. E o que eu acho do Neymar é que é um jogador excelente, excepcional, está mostrando isso. O que mais você me perguntou? Se ele jogaria naquele time do Santos? Ah, se ele jogaria. Já me fizeram essa pergunta, não é a primeira. Eu tenho a impressão que ele já entraria no segundo tempo. Porque Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe foi um ataque fantástico, né? Cada um dentro da sua característica, né? Eu e o Dorval, ponteiros ofensivos, artilheiros, Coutinho e Pelé, não sem conversa. E o Mengal, que era meio armador, ótimo jogador. Como o Neymar é mais fraquinho, tira o Zico, jogava lá atrás. Não, mas já me falaram assim, que nesse time, nesse seu ataque, ele não jogaria. Foi um santista que me falou, que viu esse Santos jogar. Ele falou assim, não, no time de 60 o Neymar não jogaria. Ele poderia ser um reserva do Edu no Santos dos anos 70. Revezando com o Edu na ponta esquerda. Né? É, chegaram depois o Pita, o Edu também. O Edu também foi um jogador fantástico, né? Então é uma pergunta muito curiosa e difícil de eu já tenho querido a respeito. Gosto demais do estilo do Neymar, mas não sei. No meu lugar, não. Ele não tem característica de ponta esquerda. Eu também não colocaria, não. Ele cai ali pro lado esquerdo, mas eu era um ponta a ponta mesmo. E o Dorval também era um ponta a direita, ponta. O Neymar não... É que a característica do próprio desenho tático hoje em dia é bem diferente, né? Porque o Neymar balança para os dois lados, digamos, de vez em quando tabela pelo meio. Sei, no lugar do Pelé é impossível. O Coutinho é fantástico. Mas talvez no lugar do Coutinho ele vindo buscar um pouco e tal. Mas o Coutinho era inteligentíssimo. O Coutinho, talvez você não tenha visto jogar, o Coutinho era mais ou menos o estilo do Romário. Aquele cara que de fora da área ele colocava a bola no canto chutando fraco. É muito inteligente. Falou, pode jogar 10 anos ou mais anos ao lado do Pelé, precisa ser inteligente. Os caras falam, jogar do lado do Pelé até eu. Os caras dizem, uma ova. Jogar do Pelé, ao lado do Pelé era muito difícil, você nunca sabia o que ele ia fazer. Exato. Ele fazia jogadas imprevisíveis, então o Coutinho foi o cara que entendeu mais o Pelé. O que o senhor acha que vai dar nesse Mundial aí? Santos ou Barcelona? Tem um grande amigo do... Lembrando que o senhor lado de lá, né? Treinou o Pepe Guardiola, o seu xará Guardiola. Gostaria que o Santos estivesse disputando com outro time, né? Para não poder torcer contra o Pepe Guardiola, mas vou torcer contra ele, né? Não tem jeito. Afinal de contas, é mais uma estrela para o nosso clube, né? Para o Santos. Mas o Guardiola foi meu jogador no Al Ahly do Catar e foi um grande jogador. Hoje ele é um dos melhores treinadores do futebol mundial. É muito inteligente. Esse time do Barcelona, quem fez foi o Guardiola. Essa rapaziada é toda vinda de 90% vindo das equipes de base que trabalharam com ele e que ele conhecia. Então ele trabalhou comigo. Messi, inclusive o próprio Messi, né, trabalha com ele desde. Senti o carinho que ele tinha quando eu estava no Rio do Catar, que ele foi. O Sheik Khaled, que era o Sheik do meu time, cada time lá pode ter 3 estrangeiros. E o Sheik Khaled me perguntou, senhor Pepe, Mister, falando em inglês, meu inglês era yes ou thank you. Mas o meu filho estava comigo, o Alexandre, e ele traduzia. O Sheik Khaled, o barbicha que está lá na foto, de pé, ele perguntou se eu queria o Guardiola. Eu falei, pô, traz ontem. 2 dias depois chegou o Guardiola. Ele chegou o Guardiola e estava dando um treino, 37, 48 graus de calor. Nossa. E ele chegou de paletó e gravata. E eu estava dando treino. E eu estava assim próximo a... Estava treinando os goleiros, eu estava próximo à trave. E ele chegou, e o empresário, a pessoa que vinha com ele, falou, senhor Pepe, está chegando o Pepe Guardiola. Oi, mister. Ele chama o treinador de mister. Ele, que tal, Pepe? Tudo bem? Boa viagem, boa viagem. Com a gravata já, sabe? Desafogado. Conversamos um pouquinho ali, ele sabia que eu tinha jogado no Santos, que tinha jogado com o Pelé, perguntou pelo Clodoaldo. Aí eu falei assim, Pepe, você sabia? Aí eu tava vestido de treinador, né? E eu tava embaixo da trave, e eu fazia muito bem isso. Eu falei, Pepe, me diga uma coisa, tá vendo lá a linha divisória da meia cancha, onde dá a saída do jogo? Ele, com uma tentativa só, foi colocar a pelota em cima da lisca. Mister, não creio. Eu digo, com uma só, não é duas. Sério, eu fazia muito bem isso. Eu falei assim, tem uma coisa, hein? De frente é muito fácil, eu vou fazer de costas. Aí que ele duvidou, aí eu, de calcanhar, eu punho a bola, sabe? Certinho no meio de campo. Punho em cima da, mas em cima da risca. Sim. Pô, e a bola parou em cima da risca, ele... Mister, impossível, você acha sempre isso? Digo, é normal. talvez eu queria mostrar para ele que o ambiente era bom e que quem estava tomando conta dele era um cara que já tinha estado lá dentro e fez bonito. Né? Sim. Então foi mais ou menos isso. Aí fizemos uma amizade muito boa e até hoje, né? A gente, não vou dizer que a gente se corresponde, porque hoje ele é uma figura que tem uma qualidade muito boa. É amigo dos amigos dele, mas não vou dizer que ele é um cara humilde e tal. Ele sabe que ele era bom, continua sendo bom e naquela época ele era o melhor jogador do time disparado. Eu nunca vi um médio volante, não sei se eu falei para vocês isso já, médio volante de contenção, caso dele, que jogava atrás, como o Dunga jogava atrás, um cara ser marcado individualmente. Então todo o time colocava um cara para marcar o Guardiola. Ele falava, mister, não me deixa o cara. Eu me dei um sangue de espanhol, é, duas ou três vezes ele deu um bote, saiu expulso de campo. Eu falei pra ele, de a pé, porra, não, a gente precisa de você aqui. Era o Pepe Mista, não me deixa lugar. Ele fazia uma marcação homem a homem nele e ele ficava a pé da vida. Eu dizia, calma, Pepe, senão nosso time é que você vai expulso, pega dois, três jogos de suspensão e eu fico aqui com a pessoa. Mas no Mundial lá do Japão vai dar Santos. Ah, vai dar Santos. Eu, apesar de ter o Guardiola do lado de lá, tô com a convicção que vai dar Santos. Eu tenho uma convicção incrível. Convicção que vai dar peixe, que Neymar e o Ganso vão arrebentar. Então, mas os dois times têm ataques muito bons. Eu costumo, quando eu converso sobre o assunto, eu costumo falar assim, a defesa é quem vai decidir o jogo, né? Quem defender melhor vai acabar levando esse jogo quando ele ocorrer, né? Percepção muito boa de você. O Muricy é um jogador que, ele, apesar de ser ofensivo, ele se preocupa muito também com a defesa, que tem marcadores. Agora, o time do Barcelona é um time ofensivo. Ele joga uns 90 minutos pensando E não se preocupa muito com o setor defensivo, não. Exatamente isso. E agora, aproveitando essa questão do treinador, hoje, no futebol mundial, quem que o senhor considera o melhor treinador? É difícil, né? É difícil. Eu fico com o Guardiola, porque o cara que está ganhando todos os títulos aqui na Espanha, está ganhando todos os títulos, já tem 8 títulos em uma carreira até certo ponto curta. Conhecendo ele como eu conheci, que ele era um estudioso do futebol, já naquela época, na Arábia, hoje tem que respeitar o que ele vem fazendo. Não que aqui no Brasil tem grandes treinadores também, mas em termos internacionais, o maior destaque é o Guardiola. E pra gente terminar o nosso papo num clima de grande emoção, especialmente pra gente, vamos ouvir ele, o rei. Não, não é o Pelé, que o Pelé canta muito mal. E sim, Roberto Carlos com Emoções. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu... E agora o momento bronquinha, que ele merece ser espinafrado pelo Pepe. Bom, Pepe, como a gente falou, a gente tem o momento bronquinha. Então, pra quem vai a sua bronca aí? Pode ser ao longo da carreira, pode ser do que o senhor quiser. Primeiro, ao destino, que me impediu de jogar 58-62 na hora que eu mais queria. Fazer o que eu fazia melhor, jogar futebol. Fiquei com raiva do destino 58-62. Depois ele fez as pazes comigo e, graças a Deus, hoje eu sou muito feliz. Eu acho que vale aqui o bronquinha geral nosso, meu, do Fábio e do Rodrigo, pra aquele maldito italiano que pegou o seu tornozelo. Eu Bicicli, loirinho, jogava na Internacional de Milão. Aonde quer que ele esteja, saiba que eu o odeio. Bronquinha pra também ele. Não sei se tá aqui ou se ele já foi pro infinito, né? Não sei. Pro infinito foi não, pro inferno. E qual foi o grande momento da carreira do Pepe? Qual é o seu troféu ou fino da bola.net? Do outro lado, tem o fino da bola. Se o bronquinha é o pior momento, então o fino da bola é o melhor momento. Então qual foi, assim, pra você o seu fino da bola na carreira? O jogo do Milan, inesquecível, 4-2 até hoje. As pessoas, quando me veem, as pessoas daquela época lembram, Pepe, aquele jogo do Milan foi inesquecível. Tava perdendo 2-0, virou para 4-2, eu fiz o primeiro e o quarto gol com o Lando Falco. E não ia jogar. Um detalhe que, no dia do jogo, o jogo era às 21 horas, por volta de 18 horas, o Dalmo, meu amigo até hoje, que era o lateral, falou, Pepe, você não vai jogar, o Lula vai colocar o Batista, que era um ponteiro esquerdo, que tinha suplente, que tinha lá, sem grande destaque, e ele estava preocupado com o Milan, queria o Batista voltando para marcar, e eu fiquei pé da vida, eu falei, meu Deus do céu, vai me deixar, precisando ganhar, que tinha perdido na Itália, vai colocar um ponta armador? Eu fiquei pé da vida, então eu ia dar o cartão vermelho pro Lula naquela época, mas aí por volta de 19 horas, me chamaram lá no quarto onde estava o Modesto Roma e o Nicolau Moran, que eram diretores do Santos fortes, e o Lula, estavam os três lá. Eu pensei comigo, ué, me chamar nessa salinha para dizer que eu não vou jogar, para não criar problema, embora eu não fosse de criar problema, eu sempre fui um cara disciplinado, mas eu estava a pé da vida, eu podia dizer algumas coisas fortes para ele. Então eu fui preparado, e quando eu subi a escada, no quarto deles, simplesmente o Lula me disse assim: então, bomba, como é que tá pra hoje? Ele me chamava de bomba, que eu estava forte. Ué, acho que eu vou jogar então, pelo jeito. Falei: tô bem, professor. A gente chamava ele de professor. Tô bem, professor, pode contar comigo, tô bem disposto, tô legal. Aí ele falou assim pra mim: precisamos muito de você hoje, hein? Vamos lá, hein? E aí você falou: acabou com o jogo. E na verdade, se eu não jogasse, o Santos não tinha ganho. Mas não ia ganhar mesmo. Então, eu coloquei na minha mente que o Nicolau Moran e o Modesto Roma tiraram da cabeça do Lula a asneira que ele ia fazer. É isso aí, o nosso filho da bola vai pra quem, Fábio? Bom, eu primeiro quero fazer um registro para o Alípio, né? Que fez a ponte nossa com o Pepe. E acho que meu filho da bola vai pra esse momento, né? Acho que pra gente tá sendo bem, três, bem é bacana. Negócio... Eu acho que eu tô saindo daqui hoje um pouquinho santista. Eu sempre gostei do Santos, eu sou palmeirense, mas tô saindo um pouquinho santista, com sinceridade mesmo. E eu acho que, porque a gente vive, o blog pra gente é uma coisa que a gente faz por prazer, né? E esse pra gente tá sendo um momento muito especial. É algo assim, praticamente, que era inatingível. Inacreditável viver um momento desse. Eu tô. Então, ó, que bonito, Rodrigo. Pra quem gosta de futebol é alguma coisa assim comum, né? Por que você bloqueia que não tá sempre zangado? O nosso filho da bola vai pra você, Beto, por tudo que você fez no futebol. Obrigado. Vai pra você. Foi um prazer estar com você. O prazer foi nosso e muito obrigado mesmo por nos receber aqui. Valeu. Casa é nossa. E sendo assim, encerramos mais um Papo do Fino, esse que foi um programa histórico e, assim, emocionante pra gente, porque, cara, não é toda hora que você tem a oportunidade de cumprimentar e olhar nos olhos de um cara que foi campeão do mundo pela seleção, um cara que fez história no futebol, sabe, jogou ao lado do Pelé, cara, sensacional, incrível, não é à toa que o Rodrigo se desmanchou em lágrimas ao lado do Pepe, incrível mesmo, foi um grande prazer pra gente. Se você também curtiu, você pode clicar aí no botãozinho Twitch e espalhar esse programa pela Twitosfera para os seus seguidores, ou pode dar também um curtir no Facebook, ou fazer comentários e enviar e-mails pra gente através do contato@finodabola.net. É isso aí, vamos desmontar o nosso quiosque, subir a serra e até a próxima semana. Um grande abraço, tchau!